Alô, Marquinho! Uma música dessa, irmão. Uma cachaça, um celular com crédito, a merda tá feita. Isso aí. Por favor, levantem seus copos, levantem seus litros. E vamos cantar assim, ó. No meio da conversa de um caso terminando, um fala, o outro escuta, e os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair arruma as coisas, põe na mala, enquanto o outro fuma um cigarro na sala. E o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Vem comigo, vem. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada, e a mulher em crise quantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. E perto um do outro a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora, a força da paixão que tem dois corações e uma história. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Vamos sofrer, vamos chorar, vamos beber. O Cachimbeira ao vivo. Todos os amantes já adormeceram, todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perderam, nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir. Grupo de montaria, brothers. Aô! Quero ouvir. Canta comigo, né? Seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava enquanto estava longe, e deixar que amanhã. Joãozinho, aquele abraço, irmão, tamo junto. E que passe a ser vida hoje o que era sonho, e que se acabe os segredos. Canta pra sua mulher, vai. E que se aumente os desejos, e assim quanto eu te deixo, e mude o destino por um minuto. Corpo, um prazer absoluto. Meu prefeito, aquele abraço, irmão, tamo junto. E assim quanto eu te abraço, me aperte em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe. Só eu sei. E na guitarra com vocês, Peterson Figueiredo. Joga o celular pra eu tirar selfie, vai. Que meu corpo encontre seu corpo, absoluto. E assim quanto eu papai, vai. Se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde, ó minha paixão. Sempre a voar, pensamento. LG Produções, Luiz Gonzaga, aquele abraço. O que foi que fiz? Quais são palavras que ninguém se esconde? Te vejo infeliz. Você deve estar. Valeu, valeu, valeu! Abraço, meu prefeito, obrigado, meu vice-prefeito!